provisionalmente por taxi. Tango Vitor, Quebec, Quebec, controle. Escuta, prossiga. Próxima informação do modo Alpha, nem Charlie. Ok, tá fazendo solicitação nível 085, Vitor, Quebec, Quebec. Tarde, eu ainda não tô recebendo informação do transponder. Quebec. Alfa Victor Juliet, livre, táxi, reporte para ingresso pista no 7, UPB02. Center. Tava drogado. Estou recebendo o Alfa, porém não o Charlie. Ok, tá mantendo 610, Quebec, Quebec. Cool, to April 3. Clear tax by tax 3, Kilo April number 3, Mike Equax 8. Kilo April number 3, Mike Equax 8. Seria pro radial 214 de Salvador. Para radial 214? Afirmativo. Mantenha proa, após será autorizado. Imagina, tu vai manter a proa, Vitor Quebec Quebec, agora passando através do farol da barra. Yes. Nada. Gol no 765, desce 2500 pés, estado no 015, autorizado final Renato, reposto estabilizado. Alfa Victor Juliet, autorizado alinhar e manter, reporte quando pronto para decolagem. Pelo lado, reporte pronto para o táxi. Livre chão para o táxi 260. Alfa Victor Juliet, livre decolagem, pista 17, vento 150 graus com 08 nós. Alfa Vic Juliet decola de Salvador aos 1-4, chama controle 119 decimal 35. 7, controle 119 decimal 35, grato, Alfa Vic Juliet. Já volta. Controle Salvador, o Alfa Vic Juliet decolou a pistão no 7, passando 300 pés de subida para 1.000 pés. Alfa Vito Juliet em condições visuais, 1.000 pés, corredor Serra, reporte Farol da Barra. Check, condições visuais, 1.000 pés, reportará Farol da Barra. Alfa Vito Juliet. E meu comandante em comando, tempo de voo? Zero 1-2, capitão Renato, livre táxi, reporte para ingresso pistão 7. Capitão Renato, o tempo de voo 0112, reporte para ingresso pista no 7. Volta na partida, pode dar um lado. De onde eu estou na ótica, está autorizado, já. Sem decola com proa sua, atenta ao Charlie 150, o Alfa Vito Juliette que decolou no Axel no meu pé. Pro Açu, atenta ao Alfa Vito Juliette, caixa de teste, guarda 1-0. Entre no 765, agora com a torre, 1-8-6. 8-6. Pronto para o táxi, gol no 260, com 9-4 a bordo, autonomia de 3 horas e 20 até na Salvador. 320 Salvador. Alterna Salvador. Eu já prossegui o táxi, um ponto esperado da cabeceira. Professor táxi Juliette Alfa, na Delta, puxamos torre 108.30. 108.6, corrijo. 108.6 via Juliette Alfa, gol 260. 765. Gol 765, é forte. Baixar de travada visual com a cabeceira 1-0 deslocada em 1.200 metros. Sente, gol no 765. Baixar de travada? Permitiu. 765, tráfego avistado, tem livre pouso, pista no 0, cabeceira 1-0 deslocada em 1.200 metros. Atento para homens e máquinas dentro da área restrita. Permitiu, gol no 765. O vento 150 graus com meia dúzia nós. Para informação, tem dois tráfegos mantendo ali no litoral sul, Charlie 150 e um helicóptero da Polícia Militar de Salvador. Não interferirá na sua aproximação. Salvador, muito bom dia, Gol no 260, ingressando na Delta, próximo ao ponto de espera. Quais no corredor a Sé, irá afastar-se por quantas milhas, Salvador? Na verdade não vai se manter, não acho, está em patrulhamento na cidade, vai se manter na vertical 10, patrulhando todo o continente aqui. A sua escuta permanente, está no momento 3010. Não copiei, poderia repetir? O Guardião está realizando o patrulhamento da cidade, então ele não deve se manter fixo aí no corredor Axé. Vai se manter na vertical da cidade, patrulhando, está no momento 3010, mas permanente na sua escuta. Obrigado, tempo se mais de voo? Estima em 0100, em princípio. Sente, uma hora então. Afirmativo. Obrigado, Guardião 01, ainda em condições visuais. Condições visuais, na escuta permanente. Grato, bom dia. No 765, seu solo foi aos 20, direita, no 219. Direita, 219, grato, no 765. O 1260, ajuste no 014 agora. O vento no 30 graus com 0612 nós, livre decolagem, pista no 0. Livre decolagem da pista no 0, com 260. Confirma só o vento? 740 com 612. Vente 260, iniciando. 65. Salvador, Guardião? Diga. Está realizando uma visualização na área de favela aqui próximo à Cimbra. Deve se manter aqui por cerca de 3 minutos, logo depois eu posso parar. Piado. Gol 260, decola de Salvador aos 22 para Recife, controle 109.35. 935 agora, bom trabalho, 260. Tomou. Hotel de Salvador, muito boa tarde, gol no 260. Gol no 260, contato radar, saída Puca, sua nível 390. Puca 390, 260. Sim, mano, 390. 390, gol no 260. Frequência livre para a coordenação, Alfa Vitor Juliette. 10, frequência livre, até o retorno, Alfa Vitor autorizaria o Vitor Quebec Quebec para seguir instrumento no nível 080 para o seguro? A gente modificando normalmente as regras, prosseguindo instrumento nível 080, Vitor Quebec Quebec. Prosseguindo 080, Vitor Quebec Quebec. Controle Salvador, Gol 260. Controle Salvador, Gol no 260. Prossiga, Gol 260. Solicita leve desvio à direita, aproximadamente 2 milhas para evitar formação. Por quantas milhas, confirme? 2. Livre desvio, 260. Sente, depois já tá na prova de pouco. Mike Echo X-ray. Request clearance to BHN airport level 080. Confirm your destination. Sierra Bravo, Bravo Hotel X-ray. Stand by, copy. Stand by, X-ray. Uno 260, agora com o centro Recife, 1-2685-2545. 2085, caso negativo, 2545, bom trabalho, bom 260. Over ground, Papa Tango Mike Echo X-Ray. Mike Echo X-Ray, stand by 1 minute, please. Okay, stand by 1 minute. Então, Quebec, controle. Escuta, prossiga. Para 10 milhas para o Través de Coral, serviço radar terminado. Tome controle, Ilhéus, 01. 01, Quebec. Salvador está 3-1 no avião, né? Salvador está 3-1 no avião. 3-1 no avião, mantém escudo guardando cópia, Galeão. Go ahead. Okay, clear to Belo Horizonte, flight level 100 via Whiskey 1. After takeoff, turn right, departure Coral, Skuck 5077, departure control 119.35. Roger, clear to BHN Airport level 100 via Whiskey 1, departure turn right, Coral departure 5077, approach 119.35, Mike check registry, ready to start up, apron 3. Okay, read back score, clear start up, apron 3 vortex, confirm how many people on board. TOB 04, Mike check registry. Roger. Autorizado Galeão, nível 340, negativo 3, autorizado nível 340, via APZU 14. Após toque, controle 119.35, código transponder 5075. Após a decolagem, curva à direita na saída da EL com transição blast. Salvador, bom dia, Azul 4107, informação Quebec. Aguarde, cópia. 4107. Foi autorizado nível 340 na APZULU 14 da ELBLESS. Controle 6935, transponder 5075, decola com curva direita. Correto, mestre, pressionamento táxi. Câmara. Salvador, ground, Alpha Tango Mike Echo X-ray, Apron 3, POB 04, endurance 6 hours and a half, and alternate airport confirmed. Mike Echo X-ray, clear, taxi by taxi 2 and taxi Delta. Contact tower 118.6 on taxi Delta. Roger, clear to taxi via taxi Kilo Delta and hole in the Delta intersection 118.60. Mike Echo X-ray, have a nice day. Have a nice day. Azul 4107 para Quadet. Pronto. Autorizado RJ nível 380, via Brisk 50. Saída da El Transição de Né. Após a decolagem, pista 10, curva à direita. Controle 119.35. Código transponder 5102. Autorizado 380 para o Rio de Janeiro, via Peruísque 50, da El de Nero, decolada 10 com curva à direita, controle 11935, transponder 5102. Cotejamento correto neste operacionamento táxi. 4107. Sob padrão. Zeromia, livre táxi, repórter para o ingresso, pista no 7. Hello, Tower Papa Tango Mike Echo X-ray, ready on intersection Delta. Mike Echo X-ray, clear line up and take off, runway 10, displace the first part, 1200 meters. Roger, line up and clear for takeoff, runway 10, Mike Echo X-ray.